promete praticamente toda a aposentadoria e, além de estabelecer a proibição desse tipo de conduta, ele estabelece também, para que seja eficaz, que aquelas instituições que fizeram esse empréstimo não solicitado percam os valores que depositaram indevidamente nas contas de seus clientes e, no caso dos aposentados e pensionistas, a sugestão é que o valor da indenização devida pela instituição financeira seja de 150% do valor depositado. Comissões. A CCJ aprovou a proibição de arquitetura hostil em espaços públicos para afastar moradores de rua. O repórter Marcelo Larcher acompanhou a votação e explica os detalhes da proposta. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que altera o Estatuto da Cidade para proibir o uso de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a proibição e explicou que a chamada arquitetura hostil tem sido usada para impedir a ocupação de espaços públicos por moradores de rua. É muito comum em praças, em viadutos, em pontes, você introduzir elementos que criam dificuldade para que a população em situação de rua se abrigue nesse lugar. Imagine, debaixo de um viaduto se colocam formações pontuais. Agudas para impedir que a pessoa possa se deitar ali. Fobia. Um rechaço, um ódio aos pobres. O projeto de lei que proíbe o uso da arquitetura hostil para impedir moradores de rua de ocuparem espaços públicos deve ser votado em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Rede Fronteira de Comunicação, a união do Sul pelo rádio. Abra teu coração e sinta essa. Esta magia no ar, RFC. A mais ouvida. Em Rosário do Sul, 12 graus. Olá, ouvinte! Os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, aproveitam melhor o uso da terra, pois produzem alimentos e preservam o ambiente. O ambiente fica menos vulnerável às mudanças climáticas e amplia a absorção de carbono na atmosfera. Os SAFs facilitam a infiltração da água no solo, reduzem o escoamento superficial, protegem a microbiologia e retêm os nutrientes. É urgente substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaurá-los. E os SAFs podem ajudar nisso. Embrapa, agricultura movida à ciência. Vereador Joel de Freitas Paulo convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, Cantos da Fronteira. Comercial Campos convida. Ouça aqui na Rádio Marajá o programa Amanhecer no Rio Grande, aos sábados, das 5h30 às 7 horas. A rebobinadora de Vilmar Rossignolo, na Avenida Coronel Sabino de Araújo, 1998, fone 3231-4920. Rebobinagem e conserto de motores elétricos de qualquer tamanho. Venda de peças para motores elétricos, compressores, ferramentas elétricas, máquinas de cortar grama. Vende também compressores, motores elétricos e bombas submersas. A rebobinadora, Avenida Coronel Sabino, 1998. A próxima atração. A partir de agora, canal aberto para o futebol na Marajá. O Lucas Leiva, que estava fazendo a segunda posição e não estava bem, veio ser primeiro. E quem passa a se liberar para chegar na área do adversário, como fez para marcar um gol contra o Guarani, agora para dar um passe para o Rodrigo, que depois foi ao fundo e o goleiro intercepta antes do Guilherme fazer o gol, é o Vidasante. Então, sem mexer em peças, sem trocar peças, mudando a posição, a geografia, a função de cada um, Lucas Leiva e Vidasante. Fica o Lucas Leiva, vai o Vidasante soltando, o Grêmio melhorou, foram os melhores momentos. A parte esquisita do jogo é que o Grêmio trocou golpes e às vezes correu perigo contra um time que está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Bom, 8-2, vamos para o segundo tempo na arena. O Grêmio está ganhando, 1-0 do Operário. Vodka Valesa casa bem com você. Não esqueça, beba com moderação. E se dirigir, não beba. Zé Pneus, a sua revenda oficial Goodyear. Marcelo Debona, tudo contigo no segundo tempo de Grêmio Operário. Obrigado, Gabardo. Até o balanço final, Eduardo Gabardo, bola rolando no segundo tempo. Vai, Grêmio! Lançamento lá na frente para Diego Souza, deixadinha de calcanhar para Guilherme, devolvendo Diego Souza no peito, de primeira, linda jogada! Aqui na esquerda para Nicolas, se aproximou da risca da grande área. Ele engatilhou a perna esquerda, Felipe Duarte. Aí eu pensei, ele vai encher o pé. Ele tentou rolar pro Lucas Leiva. Que nada, errou tudo, Nicolas. Felipe. E o Diego Souza ficou dentro da área esbravejando, porque a jogada foi toda dele. Matou no peito, aquela matada. E o tapa pro lado, pro Nicolas aparecer em profundidade, mas errou o passe. Bola pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado, informando Sicredi. Agosto chegou e só na Zé Pneus você encontra o melhor presente para aquele que sempre sabe o melhor caminho. O seu pai. Confira os melhores preços e condições em toda a linha Goodyear. Lateral para Nicolas fazer a cobrança. Começa em cima o time do Grêmio. São os primeiros instantes do segundo tempo. Grêmio 1-0, gol de Campas. No finalzinho da primeira etapa, Ricardinho saiu jogando para o time do Operário, errou o passe, Nicolas devolveu, a bola volta para o time de Ponta Grossa, lançamento lá na frente para Calil. Calil confirmando, é Calil, né, o Felipe? Calil, isso aí, camisa 18. E o Michel, ex-Grêmio, também está ali no meio de campo do Operário. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. É o primeiro minuto do segundo tempo na Arena Grêmio, 1-0. Faltam 7 vitórias, hein? É a regressiva do Grêmio para voltar à primeira divisão. Sai jogando o Operário, a bola para Thales. O zagueirão dá um chutão para frente, ali no meio, quem está cortando de cabeça é Vijaçante. Diego Souza está brigando contra os dois grandalhões ali da defesa. Thales gira e bate para frente. Está tentando ali no alto mais uma vez. Agora o Lucas Leiva, quem tocou na bola foi Vijaçante. Abriu na esquerda agora para Campaz. Nicolas é opção de passe. Bola foi aberta para ele, dominou o lateral do Grêmio. Encara a marcação ali do Michel. Era o Felipe do Garcia em cima dele. Campaz na ponta, a canhota olhou para a área, preferiu prender, prendeu, enganou a marcação. Só que não vale mais nada, impedimento marcado para tudo, Felipe. É porque ele deu o tapa para dentro para receber aberto pelo lado esquerdo. E aí justamente era o Campaz que aparecia em posição regular, posição de impedimento. Já marcado 1-0, vence o Tricolor, gol dele. Campaz, na informação Lojas Quero Quero. Na farmácia São João tem super ofertas para você. Leve agora e garanta os descontos. A fralda Pampers Comfort Sec... Também a fralda Hugs Supreme ou a Hugs Roupinha na compra de 2 pacotes, cada um.